ordem direta e pessoal de Deus. Sim, mas aí uma pessoa ouve isso, surgem muitas dúvidas, perguntas, né, Bímola? Peraí, Deus fala? Claro, claro que Deus fala. Deus tem boca, ué, não vai falar? Deus tem um corpo, cabeça, braços, é um corpo semelhante ao nosso. Então sim, Deus fala. E onde ele fala? Onde ele falou tudo? Exatamente. Deus fala pessoalmente. Muita gente fala, pede, né, Bímola? Muita gente pede, Deus fale comigo, Deus fale comigo. E Deus falou. Tudo, aliás, tudo que ele tinha para falar, ele falou pessoalmente, diretamente. Onde? É o que nós vamos ver hoje, né? É o verso mais famoso que existe, né? O principal verso do Bhagavad Gita, o capítulo 18, verso 66. É onde ele deu essa ordem direta e pessoal. No Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Então, o único livro que Deus é o autor é o Bhagavad Gita. Ele falou pessoalmente esse livro, sem intermediários. E nesse livro ele deu essa ordem direta e pessoal. Não falei qual a ordem, Bímola. Quase tudo, né? Deixar um pouquinho para depois, tá bom, então. É o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. E você que não tem o Evangelho de Deus segundo o próprio Deus... existem muitos evangelhos por aí, né? Falaram que tem mais de 500 até, mais de 500. Mas o único falado e escrito pessoalmente por Deus, ou seja, o Evangelho de Deus segundo o próprio Deus, só existe um. É o Bhagavad Gita como ele é. E esse livro está de graça no nosso site, na segunda linha. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está ali o link Livros Grátis. Lá você encontra várias opções para ler de graça na tela ou baixar de graça também. Eu ia falar mais uma coisa, mas você me cortou, Bímola. Não é fácil não, hein? Nossa, não é fácil. Bom, depois, se Krishna der lembrança, aí eu falo. Então, vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso nesse final de semana. Vamos ler o livro Shrimad Bhagavatam, a coleção Shrimad Bhagavatam, e ler o livro Krishna, se der tempo. Tá bom, então tá bom. Então, vamos ver... qual é essa ordem direta e pessoal de Deus? Ah, lembrei, Krishna Balarama Radhe Jai. A ordem direta e pessoal de Deus, muita gente já está fazendo sem saber. Isso mesmo, muita gente está fazendo sem saber. Isso mesmo. Tá bom, então tá bom. Então vamos ver qual é essa ordem direta e pessoal de Deus, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamani Hari Priye Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha paja shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadara shri vasadi goura bhakta vrinda hare krishna krishna krishna hare hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Então vamos lá tentar cantar esse verso, mais o principal verso, é o mais famoso e o principal também, a conclusão, né, do Bhagavad Gita, como ele é. Sarva dharmam parityaja mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami mashucha. Tradução palavra por palavra, Sarvadharmam, todas as variedades de religião, Parityaja, abandonando, Mam, a mim, Ekam, somente, Sharanam, rendição, Vraja, vá, Aham, eu, Tuam, você, Sarva, todas, Papebhya, de reações pecaminosas. Mokshayishyami, libertarei. Ma, não. Shucha, tema. Tradução completa. Abandone todas as variedades de religião e simplesmente se renda a mim. Eu libertarei você de todas as reações pecaminosas. Não tema. É o que eu falei no começo do programa, Bimala. Muita gente já está abandonando aí todas as variedades de religião, né? Todo tipo de religião, né? Então, muita gente já está fazendo isso. E vira e mexe a gente vê nas redes sociais, ah, eu não sigo religião nenhuma, mas acredito em Deus. Então, você que está fazendo isso, você que está nessa posição, está fazendo o que Deus manda, sem saber. Krishna fala isso pessoalmente, né? Abandone todas as variedades de religiões. Você já fez a primeira parte. A segunda parte é fazer o que ele está falando aqui, ó. E simplesmente se renda a mim. Está vendo? A Deus, né? No caso, Deus, não a mim. Coitado, se render a mim, está ferrado. Eu estou só lendo. Sou só o garoto de recados, Bimala. É, sou só o repetidor, só o papagaio aqui. Eu sou só o papagaio, só o repetidor aqui. Então, eu gosto daquela tradução. Aí, Prabhupada, né? Prabhupada, quem traduziu, numa aula, numa palestra, ele fala assim: abandone todas as variedades de patifarias, todos os tipos de patifarias que tem por aí, né? E se renda a Deus. Porque Deus está falando aqui pessoalmente que Ele vai libertar você de todas as reações pecaminosas. Não tenha medo. Krishna vai proteger você. É, Krishna protege. Do quê? De quem? De você mesmo. É porque a gente faz tanta coisa errada, né? E todas as ações geram reações. Então, Krishna vai nos proteger das reações pecaminosas, de nossas ações erradas que nós cometemos. A todo instante nós estamos pisando na bola, pecando, errando, e isso gera reações pecaminosas. E Krishna está prometendo aqui, ó, que para quem se rende a Ele, Ele vai libertar essa pessoa de todas as reações pecaminosas. E fala e conclui, né? Não tenha medo. É porque ele é um manda-chuva, né? Ele faz o que ele quiser, com quem ele quiser, do jeito que ele quiser, a hora que quiser, onde ele quiser. É. Quem pode se opor a Deus, Krishna? Ninguém. Nem nada, nem ninguém pode se opor a Deus, né? Por isso que é uma ofensa colocar alguém, algum mestre, algum semideus, no mesmo nível que Deus. Não existe nada nem ninguém que se iguale a Deus e muito menos superior a Deus, né? Não existe nada que se iguale a Deus. Nada nem ninguém pode se opor a Deus. O Senhor Krishna descreveu diversos tipos de conhecimentos, processos de religiões, conhecimento do Brahman Supremo, conhecimento da superalma, conhecimento dos diferentes tipos de ordens e status de vida social, conhecimento da ordem de vida renunciada, conhecimento do desapego, controle dos sentidos e da mente, meditação e etc. Ele descreveu de muitas formas diferentes tipos de religiões. Agora, resumindo o Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz que Arjuna deve abandonar todos os processos que lhe foram explicados. Ele deve simplesmente se render a ele, Krishna. Esta rendição salvá-lo-á de todos os tipos de reações pecaminosas, pois o Senhor Krishna promete protegê-lo pessoalmente. E Arjuna é o nosso representante, né? Nós todos somos Arjuna, em diferentes fases, mas nós todos somos Arjuna. E Arjuna está diante de Krishna e Krishna está falando isso para ele pessoalmente. Como está falando para nós? É porque Krishna é absoluto, suas palavras são absolutas, seu livro é absoluto, tudo é absoluto em relação a Krishna. E se a gente pega o Bhagavad Gita, nós estamos pegando em Deus, nós estamos ouvindo de Deus pessoalmente, diretamente. Isso é onipenetrância, onipresença. Então Krishna está em suas palavras, Krishna está em seus livros, em suas ações, Krishna está em tudo que tem contato com ele. E se a gente entra em contato com Krishna e faz o que ele manda, pronto, nós estamos obedecendo ele pessoalmente, como ele está pessoalmente falando para Arjuna e para nós aqui que estamos lendo o Bhagavad Gita, que estamos ouvindo o Bhagavad Gita, né? Se renda a mim que eu te protejo. Mas se a gente quer fazer outra coisa, tudo bem, né? Nós podemos fazer o que a gente quiser. Krishna deu essa independência, né? Essa liberdade para a gente pensar, sentir e desejar. No 8º capítulo foi dito que só uma pessoa que se liberta de todas as reações pecaminosas pode adotar a adoração do Senhor Krishna. Desse modo, a pessoa poderá pensar que, se não estiver livre de todas as reações pecaminosas, não poderá adotar o processo de rendição. Para resolver tais dúvidas, aqui se diz que simplesmente através do processo de rendição a Shri Krishna, uma pessoa se libertará automaticamente, mesmo que não esteja livre de todas as reações pecaminosas. Tá vendo? Só se render a Deus, né? Eu me rendo, né? Eu me rendo, não quero saber de mais nada, não quero me ocupar em mais nada, não quero mais nada. Aí quando a pessoa se rende a Deus, eu me rendo, né? Pronto. Já se libera de todos os pecados, aí consegue adorar Deus, consegue fazer o que todo mestre vem ensinar aqui neste mundo, amar a Deus sobre todas as coisas, é porque quem ama serve, né? Se a pessoa fala que ama, mas não serve, que raio de amor é esse, né? É um amor inútil, um amor teórico, um amor que não existe, é só uma ideia, né? Não há necessidade de esforços extremos para se livrar das reações pecaminosas. A pessoa deve aceitar sem hesitar Krishna como o Salvador Supremo de todas as entidades vivas e render-se a ele com amor e fé. De acordo com o processo devocional, a pessoa deve simplesmente aceitar tais princípios religiosos que a levarão, no final das contas, ao serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Uma pessoa pode executar um dever ocupacional particular de acordo com sua posição na ordem social, mas se executando seu dever a pessoa não chegar ao ponto da consciência de Krishna, todas as suas atividades serão em vão. Como o Prabhupada já falou, né? Se o que você faz, acredita, pratica, não desperta, não revive o seu amor adormecido por Deus, você está inutilmente perdendo o seu tempo, vida após vida. Deve-se evitar tudo aquilo que não conduza ao estágio perfeccional da consciência de Krishna. A pessoa deve estar confiante de que em todas as circunstâncias Krishna protegê-la-á de todas as dificuldades. E eu sempre ouvi os devotos falando, né? Krishna protege, e protege mesmo, né? Quem se rende a ele, é claro. Quem não está nem aí com ele, Krishna também não está nem aí com a pessoa, porque Krishna é o mais desapegado, né? É. E por outro lado, Krishna patrocina, né? Ele patrocina a pessoa a quebrar a cara quantas vezes quiser. Quer se ferrar? Então que se ferre. Quer se fundir? Que se funda. Quer quebrar a cara? Então que quebre a cara, o tanto você quiser, até cansar. Oh, Deus é mau, Deus não está nem aí. Não, Deus é o mais desapegado. E ele não está nem aí porque não pode acontecer nada com a gente, alma eterna. O máximo que acontece é a gente sofrer, né? Mas nós, almas eternas, nós somos inquebráveis, inqueimáveis. Não existe isso, viu? Inqueimáveis. Bom, a gente não pode ser queimado, queimado não pode ser seco, não pode ser cortado. Nada pode acontecer com nós, almas eternas. Então, Krishna não está nem aí. Deixa quebrar a cara, deixa se fundir, deixa fazer o que quiser, deixa se ferrar, até cansar. Aí quando a pessoa se rende a ele, se vai se render a mim, então tá, então vou começar a te proteger, te liberar, te proteger, te libertar dos pecados e etc. Mas enquanto a gente não quer, então tudo bem, então vai agir por conta própria e responda por suas ações, por seus atos. A pessoa não necessita pensar como deve manter o corpo e a alma juntos. O que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, né? Krishna se encarregará disso. Uma pessoa deve considerar-se sempre desamparada e deve considerar Krishna a única base para seu progresso na vida. Logo que uma pessoa se ocupe seriamente no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, em completa consciência de Krishna, imediatamente ela se libera de toda a contaminação da natureza material. Existem diferentes processos de religiões e processos purificatórios que se baseiam no cultivo de conhecimento, na meditação, no sistema de yoga mística e etc. Mas a pessoa que se rende a Krishna não tem que executar tantos métodos. Abandona todo tipo de patifaria, né, e se renda a Deus. Você vai se dar bem, aqui, agora e sempre. Mas não quer? Então vai, então continua tentando aí qualquer patifaria que tem por aí. Essa simples rendição a Krishna poupa-la-á de todo desperdício de tempo desnecessário. Assim, uma pessoa pode progredir de imediato e libertar-se de todas as reações pecaminosas. A pessoa deve ser atraída pelo formoso aspecto de Deus, Krishna. O seu nome é Krishna porque ele é todo atrativo. Não existe ninguém mais lindo, mais atrativo, mais tudo que Krishna. Krishna é a pessoa mais bonita que existe. Quem não gosta de beleza? Quem não gosta de ver uma bela mulher? Calma, Bimala. Um belo homem, né? Um belo animal, um belo... O que é belo atrai. E não existe ninguém mais belo do que Krishna. Krishna é o dono de toda beleza. Então uma pessoa que se atrai pelo aspecto bonito, todo poderoso, onipotente de Krishna é afortunada. Há diferentes tipos de transcendentalistas. Alguns deles estão apegados à visão do Brahman pessoal e outros são atraídos pelo aspecto da super-alma e etc. Mas uma pessoa que é atraída pelo aspecto pessoal da Suprema Personalidade de Deus e, sobretudo, a pessoa que é atraída pela Suprema Personalidade de Deus como o próprio Krishna, a forma original de Deus, é o mais perfeito transcendentalista. Em outras palavras, o serviço prático e amoroso a Krishna em completa consciência de Krishna, é a parte mais confidencial de conhecimento. E esta é a essência de todo o Bhagavad Gita. Karma e Yogis. Pessoas comuns, né? Filósofos empíricos, especuladores, místicos, meditadores e devotos são todos chamados transcendentalistas, mas aquele que é devoto puro de Deus, Krishna, é o melhor de todos. As palavras particulares usadas aqui, machucha, não tema, não hesite, não se preocupe, são muito significativas. Uma pessoa talvez esteja perplexa sobre como se pode abandonar todos os tipos de formas religiosas e simplesmente render-se a Krishna, mas tal preocupação é inútil. Simplesmente se renda a Krishna e o resto acontece, né? É simples, se renda a Deus, Krishna. Muita gente já abandonou aí todos os tipos de religiões, né? Ocupações, dharmas. Agora só falta se render a Krishna. Tá bom, já parei de falar. Todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Agenda. Agora a Bimala colocou Agenda aí, primeiro link. O segundo é Livros Grátis, onde você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando na sequência aí, ó, Livros de Prabhupada. Se você não achar, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Fale com a gente que a gente passa o link para você. O Luiz Lindão, eu passei o link para ele do Bhagavad Gita, Bimala. Do Bhagavad Gita. Do Bhagavad Gita, né? O de luxo, no momento, acho que não tem no momento, né? Mas aí você pode encomendar também, né? Agora, a edição normal tem. Então, inclusive, eu passei para ele, né? Luiz Lindão, lá do Rio de Janeiro. Ah. Tá bom, sim senhora, continuar falando aqui. Segue o enterro. Que enterro? O enterro da ilusão, é. O transcendentalista de verdade enterra a ilusão, mata a ilusão, né? Pelo menos dentro dele, dentro da mente dele, do coração. Tá, já parei, nossa, é hoje, hein? O que eu tava falando mesmo? Você me corta, eu me perco aqui. Tá. Então, tá falando do Bhagavad Gita, Bima. Ah, tá. Então, você clica aí no Livros de Prabhupada, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Eu gostei das mudanças que você fez aí, ficou mais limpo o site, né? Colocou aí o senhor Gouranga, os dois irmãos Gouranitai, os fundadores do movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Colocou eles dançando aí, colocou o nosso telefone aí da rádio, né, também. É, ficou mais legal. É, agora o site é seguro, né? É com essa mudança para o site ficar seguro e leve. Tá bom, Bimala, a senhora é que manda. Minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar o rabinho. Tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, nós vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna, como nós prometemos no começo. Foi um sucesso total, é um sucesso desde a década de 60, né? E cada vez mais, mesmo com essa pandemia aí, né? Então, a gente viu vários vídeos aí, né? No Sul, vários devotos cantando e dançando, vários vídeos, lives. Sucesso total, e você já está convidado para o próximo final de semana. Esse festival acontece aos sábados e domingos. E você, depois faz o convite. Só falar que foi um sucesso, claro que foi um sucesso, né? Onde estava aberto ao público foi sucesso, e onde não estava aberto ao público também foi um sucesso transcendental, porque se adorou, se cantou e dançou para Deus, né? Então é assim. Tá bom, já parei de falar. Nossa, é hoje, hein, Bimala? Ah, começo de semana ela é mais, fala menos. Tá bom, então vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Dá uma maneirada, senão eu não vou te elogiar mais, hein, Bimala? Tá louco, Krishna Balarama Arade, que cruz pesada. Onde nós paramos aqui? Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 25, descrição das características do rei Purandjana. Paramos aqui onde estava se falando de nós, né? Almas eternas, que somos descritas como Avigyata Saka, que significa que nós temos um amigo desconhecido. A palavra Avigyata Cheshtita também é significativa porque a entidade viva que somos nós trabalha arduamente sob a direção do Paramatma e é arrastada pelas leis da natureza material. Tá vendo? A gente faz o que não quer, né? É, a gente é obrigado a fazer um monte de coisa que a gente não quer, né? Porque a gente não controla nada, né? Porcaria nenhuma. Não obstante, somos todos controlados diretamente ou indiretamente por Deus. Uns através da ilusão, outros através da energia interna de Deus, outros pela natureza de Deus, mas na verdade somos sempre controlados. Ninguém é independente, todos dependem de Deus, Krishna. Não obstante ela se julga independente de Deus, né? Os iludidos se acham, não? Acha que é independente de Deus, que tem uma vida independente de Deus, que é independente de Deus, que pode fazer o que quiser. Só que a vida nunca é como a gente quer, a prova está aí, né? Nunca é como a gente quer. Ah, mas eu consegui me dar bem, é. Mas não conseguiu o que você queria, o que você planejou não deu certo. Você conseguiu coisas, mais coisas do que planejou, porque devido ao seu karma, devido às suas atividades passadas, você foi obrigado a receber mais do que você planejou. Deu mais certo do que você planejou. Não foi exatamente como você queria. Foi ou não foi? Então, por outro lado, também não deu certo para o outro lado, né? Não conseguiu nem o que imaginava e muito menos o que queria, né? É assim que funciona. Ou seja, nós não apitamos nada. Nós não controlamos nada. Então, mas, né, a pessoa se julga independente de Deus, independente das estritas leis da natureza de Deus. O Bhagavad Gita 2.24 fala sobre isso. Achejojan adahyojan akledyoshoshya evacha nitya sarvagata istano achalojan sanatana. Em português... Desculpem. Em português, esta alma individual é inquebrantável e insolúvel, não podendo queimar-se nem secar. Ela é duradoura, onipenetrante, imutável, imóvel e eternamente a mesma. Tá vendo? Às vezes a pessoa encontra outra, né, depois de 40 anos, 50 anos. Pô, você não muda, hein? Você é o mesmo. É, você é a alma, porque a carcaça do cara, da carcaça dela, é só olhar o RG, né? Já é outro corpo, não tem nada a ver Mas a alma não, a alma, como Krishna fala aqui no Gita, no tratado completo da alma, no capítulo 2, ela é onipenetrante, imutável, imóvel e eternamente a mesma. A entidade viva é Sanatana, eterna. Está vendo? Nós todas, almas, somos eternas. Como não pode ser morta por qualquer arma, reduzida a cinzas pelo fogo, molhada, pode cremar tranquilo, viu, que a alma é imaterial, nós almas somos imateriais, nós somos feitos de energia transcendental, nós não vamos queimar junto com essa carcaça, pode cremar, né? Aliás, civilizações avançadas cremam seus mortos ou jogam no rio. Então pode cremar tranquilo. Aliás, o benefício de se cremar um corpo é que a pessoa não vira um fantasmão, né? Não vira um fantasmão, não vai baixar em lugar nenhum, não vai ficar perturbando aí a família, ou então baixando aí em grupos que mexem com espíritos e fantasmas. Não vai perturbar ninguém, né? No mínimo, esse é o benefício mínimo. Não vira um fantasmão, então crema. E também não come. Por outro lado, não contamina o lençol freático, não contamina o ar, não cria ratos, não cria baratas, escorpiões. Tem um monte de vantagens, né, de se cremar o corpo, porque a alma não pode ser reduzida a cinzas pelo fogo, molhada ou umedecida pela água, nem secada pelo ar. Ela é considerada imune às reações materiais. Apesar de trocar de corpos, as condições materiais não a afetam. Ela é submetida a condições materiais e age de acordo com as orientações de seu amigo, a super-alma, como se afirma no Bhagavad Gita 15.15. Sarvasya Charan Hridi Sanivisto Matais Mritir Gyanam Apohananchya. Em português, Krishna fala que eu me encontro no coração de todos e de mim vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Assim, o Senhor Krishna, como Paramatma, encontra-se no coração de todos os seres vivos e dá orientações à entidade viva para ela agir da maneira que deseje. Nesta vida e em suas vidas anteriores, a entidade viva não sabe que o Senhor Krishna lhe está dando uma oportunidade de satisfazer todas as espécies de desejos. Como a gente repete aqui, né? Krishna criou 8 milhões e 400 mil corpos diferentes para a gente tentar ser feliz sem ele. Ninguém pode satisfazer qualquer desejo sem a autorização do Senhor Krishna. A alma condicionada ignora todos os recursos que o Senhor Krishna lhe oferece. Como o Prabhupada já explicou, né? Nenhuma folha de grama se move sem a autorização de Deus, Krishna. Então, tudo que está acontecendo só está acontecendo porque Krishna assinou embaixo. Senão, não acontece nada. Nenhuma folha de grama se move. Parar de falar já, Bima, para ler o livro Krishna, senão não vai dar tempo. Você quer acabar logo com esse livro, hein? Daí eu também. Quero e não quero, né? Porque é muito prazer, né, ler o livro Krishna. Mas aí vem a coleção do Prabhupada Lilamrita. Também estou ansioso para ler ela. Tá bom, já parei de falar. Essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Agenda. Na sequência vem o Livros Grátis. Aí já está passando, você clica aí que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando aí na sequência: Livros de Prabhupada. Vou clicar. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, terceiro canto. Você clica aí que você já encontra aí 5 ou 6 livros já disponíveis dessa coleção você já encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, ou então qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayana, ah não, já fui. Agora o mantra é do livro Krishna. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahiman. Bimala, já te falei, não traz esse suco de acerola que você ofereceu para Krishna no altar, porque a voz falha, esse pozinho aí da semente que você bate no liquidificador, fica coçando a garganta, fica atrapalhando, Bimala. Não traz que eu não tomo, já falei, não traz que eu não tomo. Se traz, eu sou obrigado a tomar. Ah, imagina, né? Rejeitar um alimento que foi oferecido a Deus no altar? Ah, não estou louco ainda. Tá bom, já parei de falar, vamos continuar aqui. Onde que é? Bom, vamos ler. Ah, tá, onde o sacerdote Brahmana, Sudama, chega em sua casa. A pensar desta forma, o sacerdote Brahmana erudito gradualmente chegou à sua casa. Ele foi, né? Foi pensando em Krishna, como Krishna recebeu ele, Krishna deu comida para ele, massageou ele, colocou ele sentado na cama dele, né? Dele e da deusa da fortuna. Então, a viagem de volta foi só nisso, ele só pensou em Krishna, né? É normal, natural a gente pensar em quem a gente ama, né? Se a gente ama Deus, a gente pensa em Deus constantemente, mas para pensar em Deus, a gente tem que conhecer Deus, tem que saber o que Ele faz, o que Ele gosta, senão vai pensar como? Deus, ah, Deus, Deus, estou pensando em Deus, mas o que é Deus? Não sabe o que é Deus, não sabe a cara dEle, não sabe o corpo dEle, não sabe o que Ele gosta, não sabe onde Ele mora, não sabe o que Ele tem, o que Ele está fazendo, com quem Ele está, não sabe nada sobre Deus, como vai pensar em Deus? Não tem jeito, né? Então não tem jeito, por isso, né, que a pessoa abandona, né, todas as variedades de religiões, patifarias, porque não sabe nada sobre Deus. Ah, Deus é grande, ah, grande coisa, é chover no molhado. Claro que Deus é grande, isso aí é até uma redundância, né, Bimala? Chover no molhado, Deus é grande, mas tem que saber o quanto Ele é grande, tá? Já parei de falar. Bom, então o sacerdote Brahmana chegou à sua casa, mas ao chegar lá ele viu que tudo estava mudado maravilhosamente. Ele viu que no lugar de sua cabana havia grandes palácios feitos com pedras e joias preciosas que brilhavam igual ao sol, lua e raios do fogo. Não somente havia grandes palácios, mas nos intervalos havia parques belamente decorados, onde muitos homens e mulheres bonitos passeavam. Nesses parques havia belos lagos cheios de flores de lótus e belos lírios, e havia bandos de pássaros multicoloridos. Ao ver a maravilhosa conversão de seu lugar nativo, o sacerdote Brahmana começou a pensar consigo mesmo: como estou vendo todas essas mudanças? Esse palácio pertence a mim ou a alguém mais? Uai, se é o mesmo local onde eu costumava viver, então como isso mudou tão maravilhosamente? Enquanto o sacerdote Brahmana erudito considerava isso um grupo de belos homens e mulheres com características que pareciam as dos semideuses, acompanhados por músicos, cantores, aproximaram-se para dar-lhes as boas-vindas. Todos cantavam canções auspiciosas. A esposa do sacerdote Brahmana ficou muito feliz ao ouvir as notícias da chegada de seu esposo e, com grande pressa, ela também veio para fora do palácio. A esposa do sacerdote Brahmana tinha uma aparência tão bela a parecer que a própria deusa da fortuna veio para recebê-lo. Logo que ela viu seu esposo presente perante ela, lágrimas de felicidade começaram a cair de seus olhos e sua voz ficou tão embargada que ela não conseguia nem falar com seu esposo. Ela simplesmente fechou seus olhos em êxtase, mas com grande amor e afeição ela se prostrou perante seu esposo e dentro de si mesma ela pensava em abraçá-lo. Ela estava belamente decorada com colar e ornamentos de ouro, e enquanto estava em pé entre suas camareiras, ela parecia como a esposa de um semideus que acabou de pousar de um aeroplano. O sacerdote Brahmana ficou surpreso de ver a sua esposa tão bela, e com grande afeição e sem dizer uma palavra, ele entrou no palácio com sua esposa. Quando o sacerdote Brahmana entrou em seu apartamento pessoal no palácio, ele viu que isso não era um apartamento, mas a residência do rei do céu. O palácio era rodeado por muitas colunas de joias. Os divãs e leitos eram feitos de marfim, revestidos com ouro e joias, e a roupa de cama era tão branca quanto a espuma do leite e tão macia quanto uma flor de lótus. Nessas porcarias de plástico que hoje tem hoje em dia, né? Havia muitos abanos pendurados em cabos de ouro e muitos tronos de ouro com assentos almofadados tão macios quanto a flor de lótus. Em vários locais havia dosséis com laços de pérolas pendurados em todos os lados. A estrutura do prédio se apoiava em mármore transparente de primeira classe com gravuras feitas com pedras de esmeralda. Todas as mulheres no palácio carregavam lâmpadas feitas de joias preciosas. As chamas e as joias combinadas produziam uma luz maravilhosamente brilhante. Quando o sacerdote Brahmana viu sua posição mudar subitamente para uma de opulência, e quando ele não pôde determinar a causa de uma mudança tão súbita, ele começou a considerar muito gravemente como isso aconteceu. Assim, ele começou a pensar, desde o começo de minha vida... Ah, tá, tem uma vírgula, tá bom, Bíblia. Assim ele começou a pensar, desde o começo da minha vida sempre fui extremamente pobre. Por isso, qual poderia ser a causa de tão grande e súbita opulência? Eu não encontro nenhuma outra causa do que o todo misericordioso olhar do meu amigo Senhor Krishna, o líder da dinastia Jado. Certamente, esses são presentes da misericórdia sem causa do Senhor Krishna. O Senhor Krishna é autossuficiente, o esposo da deusa da fortuna, e assim ele é sempre pleno das seis opulências. Ele pôde entender a mente de seu devoto, e ele suntuosamente satisfez os desejos do devoto. Todos esses são atos do meu amigo, o Senhor Krishna. Meu belo amigo escuro Krishna é muito mais liberal do que a nuvem que pode encher o grande oceano com água. Sem perturbar o cultivador com a chuva durante o dia, a nuvem traz chuva liberal à noite justamente para satisfazê-lo. E ainda assim, quando o cultivador acorda de manhã, ele considera que não choveu o suficiente. Está vendo? Quando Deus está satisfeito, só chove depois das 10, né, Bimala? Porque às 8 horas os devotos se preparam para dormir, às 9 horas apagam a luz, lá pelas 10 já estão dormindo, né? E aí, quando Deus está satisfeito, começa a chuvinha, aquela chuvinha macia, tranquila, né? E aí, lá para as 2, 3 horas já deve parar a chuva, né? Porque às 4 horas os devotos acordam. E você vê aqui, né? O cultivador, a hora que acorda, ele fala, ah, acho que não choveu bastante. Claro que choveu, choveu na medida certa, né? Para não fazer barro, porque às 4 horas da manhã os devotos já começam a se dirigir para os templos e está lá, não tem poeira, não tem barro, perfeito, né? Quando Deus está satisfeito, né? Mas quando Deus não está satisfeito, quando manda a chuva não está satisfeito, chove onde não precisa, chove demais, chove de menos, né? Fica tudo descontrolado. Parece que está descontrolado, né? Similarmente, o Senhor Krishna satisfaz o desejo de todos de acordo com sua posição. E mesmo assim, aquele que não está em consciência de Krishna considera todos os presentes do Senhor Krishna como menos do que o desejado. Por outro lado, quando o Senhor Krishna recebe uma pequena coisa em amor e afeição de seu devoto, ele considera isso um grande e valioso presente. O exemplo vívido sou eu mesmo. Eu simplesmente ofereci a Krishna um punhado de arroz quebrado e, em troca, ele me deu opulências maiores do que a opulência do Rei do Céu. O que o devoto, na realidade, oferece para o Senhor Krishna não é necessário para ele. Ele é autossuficiente. Se o devoto oferece algo ao Senhor Krishna, isso age para o seu próprio interesse, porque qualquer coisa que o devoto oferece ao Senhor Krishna retorna numa quantidade 1 milhão de vezes maior do que foi oferecido. Ninguém se torna um perdedor por dar ao Senhor Krishna, e sim se torna um ganhador por milhões de vezes. O sacerdote Brahmana sentia grande gratidão por Krishna e pensou: eu rogo para ter a amizade do Senhor Krishna e para me dedicar a seu serviço e para me render plenamente a ele em amor e afeição, vida após vida. Eu não quero nenhuma opulência. Eu só desejo não esquecer o seu serviço. Eu simplesmente desejo me associar com seus devotos puros, que minha mente e atividades possam estar sempre dedicadas a seu serviço. A suprema personalidade de Deus, Krishna, não nascido, sabe que muitas grandes personalidades caíram de suas posições por causa de opulência extravagante. Portanto, mesmo quando seu devoto pede alguma opulência para ele, o Senhor Krishna às vezes não dá isso. É quem está falando aí, né? É o próprio Prabhupada, né? Que Krishna não deu opulências para ele enquanto ele vivia, né? O passatempo de uma pessoa comum. Materialmente falando, nada dava certo para Prabhupada, né? Mas depois que Prabhupada tomou a ordem de Vanaprastha, né, de retirante, aí tudo começou a mudar, né? Aí nós vamos ver isso na coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Prabhupada se tornou, né, um dos homens mais ricos do mundo, né, só de direitos autorais. Tá, mas continuando aqui. Portanto, mesmo quando seu devoto pede alguma opulência para ele, o Senhor Krishna às vezes não dá isso. Ele é muito cuidadoso sobre seus devotos, porque um devoto numa posição imatura de serviço prático e amoroso a Deus pode, se oferecido grande opulência, cair de sua posição devido a estar no mundo material. O Senhor Krishna não oferece opulência para ele. Isso é outra manifestação da misericórdia sem causa do Senhor Krishna para o seu devoto. Seu primeiro interesse é que o devoto possa não cair. Ele é exatamente como um pai bem-querente que não dá muita riqueza na mão de seu filho imaturo, mas que quando o filho está crescido e sabe como gastar o dinheiro, ele dá a ele uma casa do tesouro inteira. O sacerdote Brahmana erudito assim concluiu quaisquer opulências que ele recebeu. Parar aqui. Tá bom, Bimala. Vamos parar aqui então. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, sem interrupção da Bimala e sem o chato do Nayana, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está passando o link Agenda. Depois faço livros grátis, onde você encontra de graça esse livro para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando aí, ó, Livros de Prabhupada.